Santos Malaco. Quando tudo parece que tá perdido, a luz vem vindo, solução tá caminho. Dificuldade ensina, sofrimento inspira. A vida é cheia de surpresas e saídas. Quantas vezes chorei, sozinho pensei, desejei tantas coisas que já nem sei. Quantas noites sonhei, outras nem dormi. Quanto uma cabeça aguenta pra pirar no explodir. Sim, eu sou assim, sempre dei tudo de mim. Não posso desistir se cheguei até aqui. Logo estranha, caminhada é a vida. Destino cruzam almas que se quebrem várias vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Lendo, engano, malandro, se liga. As coisas tão mudando, voltando pra rua. Raiz, não se suja, não vai de embalo. Que muda como a lua, conforme a tendência, conforme o mercado. Pra tocar na pista não tem que ser melado. Groove de responsa, time que arrepia. Coisa fina pra quem aprecia harmonia. Correria verdadeira, rapper de origem. Sem cuspir na cara, bem loucão, rima tolice. Sem clichê 24, nego doce de maio. Arruma a sobrancelha, olha lã e o embaraço. Gangsta no peito, pele gingado. Quem não conhece história não liga o passado. Presente, futuro, sem rumo no escuro. Não sabe dos fatos que moldaram nosso mundo. Escuro, confuso, louco, cansativo. Deixa os olhares, orgulho primitivo. Sem sentido, com razão, agindo por emoção. Coração, sentimento, pura ambição. A bombeta L-N-W-P, Ice Cube, Z-I, Snoop, Tupac, o mestre Dr. Dre. E o braço, sistema negro, X, consciência humana. RPW de Nadir, só quem fez parte da história. Estilo, velha escola, tentando mesclar e adaptar com a nova. Malandrinho fica louco, não aceita, desmerece. Se choca, se morde quando me vê com os mestres. Não cair de paraquedas, no que ser pra ter.